Matheus, qual o autor que o Harry Potter lê quando está doente? Qual autor que o Harry Potter lê quando está doente? É. Não sei, qual é? Saramago. Não, mas melhor que essa, só a do... A outra lá, do Harry Potter. O Rony perguntou pro Harry, você está gripado, Harry? O que ele respondeu? Não sei o que foi que ele respondeu. Tô Rony. Não entendi também, velho. Tô essa Rony, o chocolate. Enfim, a piada valeu até a risada sincera. Seja bem-vindo a mais um podcast. Eu não gosto disso, mas eu sou obrigado a fazer. Eu sou CG Sampaio e sou o hoster desse programa. Eu sou o Matheus Salfi e hoje eu vou falar mal de tudo. Bom, o nosso programa de hoje vai ser o top 10 coisas que odiamos no Wattpad. São pequenas coisas que deixam a gente tristes. É, e nem era pra ser um top 10, a gente teve que cortar várias coisas que a gente odeia muito mais. Se vocês gostarem desse programa, a gente vai fazer um parte 2. Juntar várias coisas. A gente pode fazer também o lado bom, né? Das coisas que gostamos do Wattpad. Ah, eu não sei o que vai ser, véio. As coisas que gostamos do Wattpad, vou gostar quando ele me pagar de 50 centavos por cada pessoa que lê. Aí vai ser fantástico. Aí vai ser fantástico, velho. Vamos iniciar com a agenda de recados. Bom, o recado de hoje, todo mundo já sabe que é o mesmo dos outros. É o mesmo recado. Se você não sabe ainda, recado, a gente repete. A gente não precisa repetir, a gente só pega a parte que já tá editada do antigo e coloca aqui. Não, a gente tem que repetir. Como nós somos escritores, a gente vai fazer de uma forma criativa agora. Bom, no, nós vamos falar sobre o Padrim e o Patreon. Por favor, seja o nosso Padrim e o nosso Patreon. Se você quer ajudar o site, o podcast a crescer, a ter mais conteúdo, mais divulgação e muito mais baboseira para escutar, ajude. É mais ou menos, assim. Se você não quiser que esse podcast vire um livro do George Martin, é melhor você contribuir, porque senão vai demorar 5 anos pra cada episódio aparecer aí. Toda vez que me fala de George Martin, eu me lembro da cartinha, né? Do garoto cantado. Ah, sim. Acho que você me falou sobre isso, em alguma coisa. Eu tenho uma leve lembrança sobre isso. Eu falei sobre também o New Game. Ah, é, New Game eu lembro que era dizendo, essa é aquela que ele diz que o George Martin não é só putinha, né? É. Que é a pura verdade, inclusive. Essa é a melhor coisa que ele... Não que existe, não, que foi dito aí. mas enfim, você pode entrar no nosso site e clicar nos links, né, do Padrim e do Patreon e colaborar. Você pode fazer a doação do Padrim, que é de mínima de R$1, do Patreon, que ele é por dólar, então no caso seria $1, R$5. Você pode fazer a doação pelo cartão de crédito, transferência bancária, boleto, cheque, contanto que tenha fundo. Se tiver alguma forma que não tenha no Padrim ou no Patreon, você fala com a gente, que dinheiro a gente recebe de qualquer forma. A gente dá um jeito. Bom, nosso recado seria basicamente esse, né? Implorar mais um carinho de você. Gente, eu reescrevi e relancei aquela história que eu comentei em algum episódio que era escrita em segunda pessoa, que se chama A Tua Loucura. Eu reescrevi ela, agora ela tá melhor, coloquei uma capa mais decente. Aí vocês podem dar uma lida aí, vocês ajudam, leem, comentam e fazem eu virar um autor destacado no Wattpad. A gente vai tentar deixar o link aí embaixo, se a gente lembrar. Não, de última hora a gente sempre lembra. É, verdade. Se não lembrar, a gente altera depois. Eu vou ouvir o episódio de qualquer forma depois, aí a gente altera. Bom, eu não tenho nenhum jabá pra fazer, porque eu não quero que ninguém leia aquele conto lá que eu tô quase retirando de nada de frente pra melhorar ele. Não ri, não. cara, você tem que escrever logo aquele livro. É o Carlos, o Guilherme, na verdade. Ele tá. É, na verdade, é Carlos e Guilherme, então não faz sentido dizer verdade. Mas enfim, ele tá escrevendo um livro, ele me mostrou uma parte aí sobre um psicopata, só vou dizer isso, é sobre um psicopata e tá ficando interessante. Isso, então, agora vocês têm que cobrar. Vocês têm que cobrar dele. Sociopata. É, ele fica me corrigindo, porque eu sempre digo psicopata e é sociopata. Ele ficou pesquisando isso pra saber a diferença. Diferença, sim. Tem muito. É. Então, aí vocês ficam cobrando dele pra ele. Acho que eu posso falar o título. É o Sorrindo para a Morte. Que é um título muito bom. Ele já me mostrou a primeira versão da capa. O que, por enquanto, vai ser a capa, né? E ele já mostrou também algumas partes do primeiro e do segundo capítulo, não foi? Na verdade, foi junções de alguns capítulos. Uma parte do primeiro. Não, o que ele mostrou foi uma parte do primeiro. Depois ele falou alguma coisa sobre capítulos soltos. Ah, então, é. A ideia é bem interessante, a premissa é bem interessante. É só vocês cobrarem dele, que é pra ele escrever todo dia, e aí em 3 meses vai ficar bom. Vai ficar pronto. Prometo que o primeiro capítulo eu vou deixar disponível até o final de janeiro. Ah, sério? Essa é uma promessa boa, hein? O primeiro capítulo em si, né? Porque eu pretendo escrever uma boa parte pra depois lançar ele aos poucos. Ah, sim, então, até o dia 31. Não quero lançar um e começar a escrever o segundo. Tem muita gente que faz isso, é péssimo. A gente deveria ter colocado isso na lista de coisas que a gente odeia. Os caras que escrevem, aí postam um capítulo. Ai, meu Deus. Por isso. Bom, então vamos começar com a lista aqui. O primeiro item da lista é, na verdade, uma junção de 2 itens, que é: odeio flodagem pedindo para ler sua história sem eu nem te conhecer, e quando alguém me segue para eu seguir de volta, e depois a pessoa dá unfollow. O que dizer sobre isso? Então, isso é basicamente... O Wattpad era para ser uma comunidade, uma rede social, né? Imagina aí bem isso que acontece na maioria das vezes. Acho que o AJ comentou no episódio que a gente gravou com ele que tem muito escritor e pouco leitor. Aí tem muita gente escrevendo e fica achando que todo mundo é leitor, só que tem muito mais escritor do que leitor. E aí acontece isso, o cara fica te flodando, mandando mensagem, colocando lá na sua timeline, pedindo pra você seguir, esse tipo de coisa, velho. Isso é bem irritante, é um tipo de spam, né? É como uma rede social, né? Tem spam. Inclusive, isso acontece também nos grupos de Facebook. Tipo, nos grupos de Facebook eu até entendo, porque tem alguns que são estritamente para divulgação. Aí tudo bem, o objetivo é divulgar, então divulga. Até eu faço isso. O problema é quando o cara vai lá, comunidade... discutindo Wattpad, livro tal. E aí o cara vai lá e faz propaganda. Fica meio conveniente. Fica bem conveniente. Eu já vi algumas postagens que realmente a coisa era séria, assim, né? E eu fui olhar alguns comentários. Tem comentário que é só divulgação, mas não é pra isso. Tipo, eu entendo quando tem, por exemplo, eu vejo isso direto agora. O cara diz lá, me mandem links de livros bons pra me ler. Aí beleza, você mandar o link do seu livro lá, o cara pediu. O outro é o cara comentar lá, sei lá, eu gosto de fantasia, eu li tal livro, achei muito legal. Provavelmente ele quer conversar sobre tal livro. Aí chega alguém e manda uma mensagem dizendo lá, eu tenho um livro parecido, leia aí. Aí cola o link lá, velho. Isso é muito ruim. Isso é bom quando tem as postagens, né? Tipo, a divulgação, mas fora isso. Principalmente no Notepad, aí quando a gente vê que tem um sinalzinho de mensagem, a gente fica alegre, mas vai olhar. Só é pedido. É flodagem, né, velho? Tipo, eu não gosto de ser inconveniente, aí eu digo que vou ler, mas a maioria eu nem leio. Se tiver muita gente que me segue aí, velho, vou logo dizendo, se você mandou lá, leia aí, velho. Tipo, não é assim que rola, velho. A não ser que você diga, leia aí, me mande a sinopse, por algum acaso eu esteja com paciência pra ler a sinopse e goste da sinopse, aí talvez eu leia. Se tiver um tempo. Ou se você for só meu amigo, que nem o Carlos Guilherme, ou o AJ tá postando umas histórias aí, uns capítulos do livro dele a cada 3 dias. Aí eu lido, AJ. A próxima coisa que odiamos é o fato de tantos textos ruins serem lidos, tipo, terem bastante visualizações e os bons textos, né, serem poucas visualizações. Poucas livros bons, né? É, exatamente, é o que eu ia dizer agora. Tipo, tem uma infinidade de livros, mas a maioria são livros ruins, e os poucos que tem bons nem são lidos. A galera que lê, é muito estranho, porque a galera que lê prefere ler coisa ruim. Eu fico sem entender, velho. Eu não tô criticando porque tem muita coisa boa também, mas o número de coisas ruins que tem é bem maior. Não tem como explicar. É um fato muito, muito estranho do Wattpad. Estranho não, é comum, né? Porque se é aberto para muitas pessoas, então acaba que o conteúdo não é filtrado e fica lá. É, então, o problema é porque, tipo, não é filtrado pelo Wattpad, porque o site é aberto para todo mundo, como a rede social. A rede social, sim, é aberta para qualquer todo cara que quiser falar besteira lá, né? O problema... É, exatamente. O problema é que... Os leitores parecem não fazer uma triagem, entendeu? Os leitores leem o que aparecer lá na frente, o que estiver sendo lido no momento, os caras vão lá e lê, velho. Eu acho isso bem chato. E, além disso, quando a gente fala que os textos são ruins, eles são ruins nas histórias, que são ruins e clichês, às vezes cópias de outras histórias. Eles são mal escritos no sentido ortográfico. O pessoal não tem o mínimo conhecimento de português. E ainda é mal escrito no sentido literário, que tem gente que não sabe diferenciar literatura de, sei lá, post de blog. Aí a menina posta lá, meu livro de... meu romance. Aí ela fica fazendo texto em primeira pessoa, que não tem diálogo, não tem nada. E na verdade esse não é o problema, que o texto é o que aconteceu com ela, não tem nenhuma estrutura. É uma linha de pensamento que ela tá tendo ali naquele momento. É, porque basicamente, né, não é algo literário, é mais usual, né, casual, tipo, na verdade, casual. É, o básico da literatura é você ter início, meio e fim. E a história não tem início, meio e fim. Ela, tipo, ela não segue nenhuma estrutura. Ela é eu não sei nem como descrever. Ela é um post de blog. Um post de blog de menina de 13 anos. Mas realmente... Que é o público-alvo. E é muito ruim, velho, pra completar. Tem uns blogs que são até bem escritos, mas tem outros que, pra completar, ainda são mal escritos. Além de tudo. Pra piorar agora... Odeio os erros de gramática. Odeio. Caraca, velho. Você nem imagina. E pra completar, além de ter esses livros que são extremamente mal escritos, mal feitos, não são nem prezados, não são dignos das suas histórias, ainda tem os livros que são ótimos, que são bons. Por exemplo, a gente recebeu vários contos pra nosso concurso natalino, e todos eram bons se for comparar com esses textos de blogs. Só que esses que são bons, inclusive os vencedores, não se equivalem nem 10% de acessos ao que esses textos de blogs do Wattpad têm, velho. Isso é muito ruim, muito bizarro. E realmente foram textos assim escritos, né? Bem. Não, foram voltados pra uma dinâmica, mas teve alguma coisa a mais ali. Tem muita gente que escreve só, sei lá, sem o sentimento. Então, os textos foram escritos para serem literatura. Todos eram bem literários. Graças a Deus não aconteceu isso. Porque se o cara tivesse mandado um texto de blog, caraca, eu não ia ler não, velho. Eu ia recusar. Eu ia mandar mensagem para ele, velho, tem blog aí, faz um blog de grátis aí no Blogspot, sei lá, velho. Bom, o próximo tópico é... Odeio encontrar somente livros fortes nas buscadas. Esse é o sério problema do Wattpad, é aí que o negócio pega. Ah, vá. Pode falar que esse foi você que escolheu. Ah, porque é verdade, cara. Tu abre aqui a porra da aba do Wattpad, aí tu... Porque a primeira aba que aparece são as coisas relacionadas ao que a gente já leu. Mas tu vai descobrir, aí clica lá pra navegar, tu vai encontrar isso. Só vai encontrar essas coisas. Cara, não. Inclusive... Não, não vou ofender. Só vai encontrar esse tipo de literatura. Existe esse tipo de literatura boa e existe esse tipo de literatura ruim, né? Mal escrita. Existe, em tudo existe o bom e o ruim. O problema é que é super lotado disso, entendeu? E a maioria das histórias que são disso são ruins. A gente tava comentando antes de começar a gravação, uhum. E eu abri algumas que são bem engraçadas aqui. Por exemplo, eu abri agora aqui. Eu vou ler algumas. No quarto ao lado. 50 tons de desejo, garota do livro. Aí tem, vamos descer um pouco mais. Diamante irresistível. Procura-se uma esposa. Caraca, espero que... E essas são bem famosas. Eu tô falando o nome de coisa famosa, depois eu vou falar mal. Mas enfim, velho. Tem uma infinidade de literatura erótica aqui, velho. Tem muita coisa erótica. Quero ver alguém reclamar do que a gente tá falando. Não, pô, porque tipo assim, velho, tem tanta coisa erótica que você pensa que só tem adolescente cheio de hormônio, velho, no Wattpad. Parece que só tem isso, só tem coisa erótica, velho. Olha aí, achei a babá da minha irmã, velho. Isso, é claro que isso é erótico, velho. A dona do morro, caraca, se for parar pra ler isso. Olha lá, taca-taca, BTS taca-taca. Velho, vamos isso lá. Isso é referência, gente. Referência de fãs aí por aí. Caraca, vamos lá, galera que lê aí no Wattpad. Pelo amor de Deus, tem umas histórias boas. Eu vou indicar umas histórias boas e não são nem a minha. Tem coisa boa aqui, por exemplo. Tem Perna de Magia, tem A Ferida da Terra, Asas Pingente e Mortais, de AJ Oliveira. Pô, mano, essa é boa, velho. Eu li, eu tô lendo, tô acompanhando. Boa, velho, é bem escrito. É de fantasia, tá? Pra quem gosta de fantasia, quem não gosta também tem coisa que não é de fantasia, velho. Saiu do tópico, lendo, né? Saiu coisa erótica, tópico. Não. Só tem coisa erótica, velho. Pelo amor de Deus. Vamos fazer uma pequena estatística aqui do 100% de conteúdo que tem nas pads. Acho que em torno de 80%. 80%? Eu acho ainda não, pouco. Acho que 80% é 80%, porque... de acordo com a quantidade de gêneros que tem, acho que 80% é hot. E tipo, tem umas que, apesar deles não colocarem que é hot, você sabe que é hot. Por exemplo, tem um aqui, Meu Chefe Lobo. E aí tem a foto de um cara barbudo beijado. Pois é, só que... isso já sabe o que é. Então, só que no gênero aqui não tem história erótica, porque pra piorar, você não quer ajudar o cara que tá procurando uma história diferente. Aí você coloca história de lobisomens, mas quando você abre, eu sei que é uma história erótica. Eu vou abrir aqui só pra conferir. As fanfics também, né? Olha, nossa. Caraca, isso aí, você comenta já sobre isso, deixa só eu ler a sinopse. Deixa eu ler a sinopse, que é pra mim dar o panorama. Um chefe mandão, controlador e pavio curto, uma funcionária que não abaixa a cabeça pra qualquer um e que fala o que bem entender. Caraca, as coisas só pioram quando Hannah descobre que seu chefe também será o seu mais novo alfa. Nossa, velho. Olha, tinha que ser um gay gostoso, maravilhoso e tudo de bom. Isso já é maldade. Amando cada vez... Meu Deus, velho. A parada é muito escrota, só tem coisa erótica, velho. Só tem adolescente aqui. Adolescente para de ver X vídeos e vai ler o Wattpad. A era mudou. Antigamente era esses sites, agora é o Wattpad. Na verdade, existe até um lado bom nisso, né? Pelo menos os caras tão lendo. né? Se for levar em consideração a leitura, agora basta saber se tá lendo conteúdo bom ou não. Lendo tá. Lendo tá, né? Bom, eu não coloco minha mão no fogo por nenhum. Bom, mas o Matheus se alterou aqui. Então, mudar de editor. Não, eu quero fazer um disclaimer agora. Pra quem estiver ouvindo a gente que faltou de história erótica, eu não tenho nada contra história erótica. Eu tenho contra histórias eróticas demais, porque tem muita coisa erótica e parece que a galera não sabe escrever outra coisa. E eu acho, às vezes, que a história erótica ela serve como caça-clique, entendeu? O cara vai lá escrever uma história de fantasia ou ficção científica, terror, qualquer coisa, e não dá muito acesso, aí ele vai escrever uma história erótica. Aí a história erótica tem muito acesso, ele ganha muito seguidor, e aí quando ele escrever a próxima história dele, mais gente vai ter acesso à história dele, entendeu? Eu acho que acontece isso, por isso eu acho que não é sincero, entendi, entendeu? Então, o cara que escreve história erótica não é sincero. Não, é o marketing. É, então, claro que tem boas histórias eróticas. Não é o meu estilo, mas deve ter alguma boa. Você conhece uma autora que escreve história erótica, né? Conheço. Então, provavelmente ela escreve bem. Pois é, só que aí dentro do mundo gênero hot tem alguns subgêneros, né? Sim, sim. Então, alguns são bem românticos, outros são mais pesados. Na verdade, eu não tô nem discutindo isso. O meu problema é só em que tem coisa demais e que às vezes não parece que são coisas feitas com sinceridade, entendeu? Não parece que a pessoa tá escrevendo aquela história porque ela quer escrever. Parece que é meio forçado. Mas, enfim, quem sou eu pra julgar, né? Eu posso fazer a segunda versão do Sorrindo para a Morte, versão hot. É, pode ser. É, sei lá, Sorrindo para a Transa. Parou, vamos para o próximo top. Próximo tópico, o Matheus adora, que é odeio os péssimos designs de capas. Ah, caraca, gente, vamos lá, velho. Tem uma galera que faz umas capas que tá de brincadeira, velho. Eu acho que a galera nunca viu a capa de um livro, bota 50 elementos diferentes na capa. Design é simplicidade. Depois, por favor, não escreva muitas coisas na capa do livro. Outra coisa, use cores que dê pra ler na capa. Porque tem a galera que faz uma capa escura e coloca o nome em preto. E é uma merda, porque você não consegue ler nada. Entendeu? E ainda tem outro problema. Porque nem todo mundo pode pagar um ilustrador. Eu, por exemplo, eu não pago um ilustrador. Mas eu pego num site de imagens free copyright. Que no caso, você pode usar sem adquirir a ninguém. Você não vai ofender direitos autorais de ninguém. Só que tem outra galera que tem o costume de pegar, por exemplo, foto de Jesse Eccles, Jared Leto, pegar foto de filme, entendeu? De ator e tal, e colocar, velho. Só que isso ofende direitos autorais e ainda fica ruim, velho, porque a galera, velho, não se dá nem o trabalho de fazer uma capa boa e tem perfis no Wattpad só pra fazer capas. E as capas do cara desses perfis geralmente não são ruins, são boas capas. A galera não se dá nem o trabalho de fazer isso. Então, se você estiver escrevendo uma história, você não souber fazer uma capa, procure capista no Wattpad, no Google, e pague, se você puder, pague. Se você não puder, pegue uma. Não é difícil de achar, velho. Só não faça essas capas esdrúxulas. Pelo amor de Deus. Isso, inclusive, afasta o leitor. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma capa que é da história que eu falei nos recados, que eu troquei a capa, porque a capa dela era um círculo todo colorido, e aí eu escureci a imagem, coloquei um efeito que ela fica escurecida as bordas, e aí como eu sou muito inteligente, pra não dizer outra coisa, eu coloquei o nome em preto, só que a imagem era escura, e aí quando ficava a capa pequenininha do Wattpad, não dava pra ler o título. Então eu falo por experiência própria, gente. É, velho. Ficava um poço negro na imagem. Então eu tô falando por experiência própria. Tente fazer o título se destacar na imagem, que é o mais importante. Acho que as capas mais famosas desse estilo são as capas que tem personagem do RDB. Ah, é, velho. Tem muito isso. Isso é verdade. Tem muito RDB. Eu acho que. Não, é RBD, né? Rebeldes. Você poderia ter dito só Rebeldes. Aham. Uhum. Então. Ofendi os fãs. Mas. Velho, eu não acredito que tenha algum fã de RBD ouvindo a gente, mas se tem, por favor, se manifeste. Não, a gente não tem nada contra vocês. Inclusive, eu tenho várias primas que adoram RBD. E aí eu sei a música. E sou rebelde! E só sei isso. Beleza. Complemente. Ah, então, tem a capa de RBD, tem a capa, como eu disse, do Sobrenatural. Então, façam um esforço pra, primeiro, pegar uma capa, ou pegar uma imagem. Se você não puder pagar por um ilustrador, pegue uma imagem que seja free copyright. É só você colocar no Google que você vai achar vários sites dando imagem de graça. Tem vários bancos com várias imagens boas. É só você olhar as minhas não são por todo... não são por todos ruins. E você pode ainda aprender a editar. Tem o Canva, por exemplo, que é um editor online de capa de e-book, de imagem em geral. Tem o Canva, que é o que eu uso pra fazer, que ele dá layouts. Ele facilita muito se você não é bom em fazer capa. Tem Photoshop pra você fazer, tem Photoscape também, se você tiver um mínimo de conhecimento dá pra você fazer. Então, pega uma imagem boa, que seja free copyright, edite ela bem, coloque o nome, coloque um nome em letras boas que combinem com a história. Por exemplo, tem gente que escreve história de terror, e aí coloca uma fonte que é como se fosse uma fonte de rúbrica. Não tem nada a ver, coloca, sei lá, uma fonte que tá descendo sangue, não sei. Faz alguma coisa que tenha a ver, pelo amor de Deus. O Matheus tá falando tudo isso porque a capa do meu tem gente famosa. Tem, a capa do seu é quem? Que é famoso? A capa do Sorrindo para a Morte. Caraca, Sorrindo para a Morte é a capa de alguém famoso. Eu lembro que você me mostrou, mas eu não lembro que era alguém famoso, não. Quem era o famoso? Fala aí. É da série. Ah, é do American Horror Story? É. Ou não? Ou é do Dexter? É. Eu não me lembro, se, acho não, que você American, comentou, American, eu não sei. American. É American? Ah, tá. Beleza. É, então, fica a dica pra você. Não faça não, isso. Eu achei bem feio. Então, tipo... eu acho melhor você não fazer isso. Vai pegar mal. Não, mas como já falamos, é provisória. É, então, é provisória. Eu acho que eu vou procurar, eu mesmo vou fazer uma capa maneira pro seu livro. Você vai curtir. Quero que fique bem ilustrado. Ou não, quero, né? Que fique bem ilustrado. Sim. É. E tem, além disso, tem uns capistas que são baratos pra fazer. Não é tão caro. Dependendo do capista, você acha um capista que faz uma capa por R$250. Tá, beleza. R$250 é R$250. Se a gente ganhasse R$250 com padrinho ou com Patreon, seria fantástico. Então, apoiem a gente. Eu fiquei tentando entender a conexão das coisas. Ah, então, não tem conexão, é só fazer propaganda mesmo, mas... Mas se você tiver R$250 pra pagar, pague, velho. Dá pra fazer uma capa maneira com R$250 e nem é tanto dinheiro. Pô, R$250 você junta o dinheiro de... Para de pagar sua internet aí 6 meses, 2 meses, e já dá pra pagar uma capa. É bom que você, inclusive, se concentra pra escrever o livro. Já ia falar, para de pagar a internet, escreve o livro e com o dinheiro da internet paga. Um exemplo de capa boa é a capa do AJ, eu tô falando muito do AJ. O AJ vai achar que eu tô apaixonado por ele, não é isso, AJ. O que já aconteceu naquela gravação. Ah, oh, meu Deus, não fale isso não, velho, foi muito escroto aquilo. Então, mas a capa dele, vou fazer propaganda. Alex Nunes é o nome do capista dele. Acho que não foi tão caro não a capa. Procurem aí no Facebook. Ele é um maluco barbudo. Eu fui stalkear ele pra ver quem era. Ele é um cara barbudo. Procurem aí no Facebook. Alex Nunes, manda mensagem pra ele. Ele vai fazer uma capa pra você. Obviamente você vai ter que pagar. E vai sair uma capa boa que nem a do AJ. Mas melhor do que pagar R$250 pra um capista é você ser padrinho do programa e o Matheus faz pra você. É, fácil de boa, é só você apoiar. Não precisa nem apoiar com tanto dinheiro. Com R$1 eu já faço pra você. E vai ser uma capa boa. Que humilde. Eu mostro o meu portfólio. Bom, o próximo tópico é... Odeio os livros que são basicamente cópias dos sucessos do momento. Ah, vamos lá, gente. Entra aí no Wattpad. Se você estiver ouvindo agora, estiver perto do computador do celular, entra no Wattpad e digita, sei lá, 50 tons. Aí você vai ter uma ideia. Digita orfanato da. Você vai ter uma ideia. Cara, pesquisa aí, diário. Diário da. Velho. A galera copia o título do livro e escreve uma parada basicamente igual, velho. Isso é muito ruim, velho. Não, tem uns que copiam o título e os personagens. É, pra completar. Aquela, e aí... aquela fanfic que fica assim, parece que não é fanfic, mas tudo lá. É, mas é uma fanfic, velho. Eu achei um, eu acrescentei esse tópico porque eu tava descendo aqui, e eu achei um orfanato da senhora não sei o quê. Velho, e era era tão cachorro. Era tão cachorro o livro. Que a capa era, parecia que o cara tinha copiado a capa, velho. Ele botou uma imagem diferente e copiou o estilo da capa, velho. Era muito cachorro, ser, velho. Cópia. Caraca, velho. Rei das Faz cópias. Isso não. É, Rei das Cópias, isso aí vai ser publicado se ele der sorte. Tem aqui também Crônicas do... Que é a galera que escreve fantasia. Inclusive, eu vou falar por experiência própria novamente. Eu tinha uma história escrita que era... Que eu tenho, tá no Wattpad, inclusive. Que o nome é Crônicas do Homem Sem Fé. Adivinha de onde eu tirei o Crônicas do... Adivinha de onde eu tirei? É, se você tá pensando em Crônica de Gelo e Fogo, foi isso mesmo. Sério mesmo? Foi, pô. Acontece, sempre que eu critico alguma coisa, eu não critico gratuitamente. Eu critico porque provavelmente eu já fiz. Eu já fiz. E eu faço um... eu faço uma análise de como isso foi ruim pra mim. Como eu me arrependo de ter feito. Eu não sou um cara que critica gratuitamente. E com isso o pessoal tá pensando agora que eu escrevi várias histórias eróticas. Que eu fico criticando toda hora. Bom, ah, eu tenho um aqui, eu tenho uma escrita aqui. Vou revelar aqui, eu tenho uma história erótica escrita aqui. Se você apoiar aí no Padrim, quando a gente chegar em R$50, eu posto ela. Só pra você ter uma ideia, o nome é A Primeira Vez. Isso é verdade, nossa, isso é verdade, Guilherme. Nossa. Eu. Então, eu vou contar a história disso. Eu vou fazer um parêntese pra contar a história disso. Eu queria impressionar uma menina que gostava de literatura erótica e eu disse, pô, vou escrever isso e vou mandar pra ela. Ela gostou. Tomara que ela lança isso. Ah, então, um dia eu posto ela. Seja quando chegar lá quem R$50. For você, escute. Não, ela não vai escutar não, velho. Apesar de que eu já apresentei o programa pra ela, velho. Olha aí. Não, então talvez ela escute. É uma homenagem, Bom, isso basicamente puxa, né, o próximo tópico que são... Odeio livros com títulos ruins. Ah, mas tipo, eu vou dar um panorama pra vocês verem que não é só o livro no Wattpad. Eu abri aqui o Publish News e tô com a lista dos mais vendidos abertos. Aí tem aqui, terceiro lugar de livros mais vendidos. Dos mais Rita vendidos, Lee. Olha isso. Rita Lee, uma biografia. Porra, mano, inventa um nome legal, coloca alguma coisa que já aconteceu com ela no título, velho. Que título ruim. Aí, vamos lá. Porque esse... daí é pras pessoas. Esse eu vou ser apedrejado. Não, vai atrás, é fácil. Ah, caraca, eu tô com medo de ser apedrejado, que eu vejo tanto título ruim, velho. Sabe um autor que escreve muita autoajuda? Tenta adivinhar, você que trabalha em livraria. Não diz o nome dele. Ele é brasileiro. Um autor que escreve muito autoajuda, que é brasileiro. Tá. Sabe quem é? Ah, então você sabe os títulos dele como são, velho. São péssimos os títulos dele, velho. São títulos sensacionalistas, pensando, velho. Velho, são péssimos os títulos do cara, velho. E tem muito título ruim, velho. Eu não vou nem falar de livro de YouTuber, velho. Só pra você ver como os títulos são genéricos. Tem um autor aí que é muito famoso, brasileiro, que vende muito em todo mundo, que tem um livro dele novo aí que tem um título muito ruim. Que tem, na verdade, não é que o título é ruim. Os títulos são muito genéricos. É, por exemplo, assim: eu escrevo uma história sobre um assassino. Aí o nome da história é O Assassino. Eu sei, cara, eu sei. Você sabe quem é, né? Ai, meu Deus. Só era esse naipe aí. Quero nem comentar isso. Título desse jeito. Mas o que falar do chefe? Enquanto do a gente pai? Tá aqui. Isso aí a gente tem que falar em outro momento, né? Que vai ter um momento não, de... Não, esse basicamente não, né? Porque esse é diferente, o chefe do meu pai. Ah, não, o chefe é tipo, do meu pai não tem é tipo, a ver com o que eu tava pensando. É tipo o melhor amigo do meu irmão. Caraca, mano. Isso aí parece título de vídeo pornográfico, não vou mentir não, velho. Porque, vamos lá, 50 tons de cinza. Ué, eu não gosto do livro, mas é um título fantástico, velho. 50 tons de cinza. Você não vai pensar que 50 tons de cinza tem a ver com erotismo. Claro, título bom. É um título bom. É o cara vem, vai escrever uma história erótica e escreve, sei lá, que nem eu. Minha história erótica, A Primeira Vez. Todo mundo sabe que vai ser sobre sexo. Depende da capa. Vou fazer uma capa diferente. Pode ser que a galera pense eu poderia fazer uma coisa chocante. A primeira vez, em vez de ser uma história sobre sexo, ser a história da primeira vez que um psicopata mata alguém, né? Pode ser qualquer coisa relacionada à primeira vez. Faz sentido. Eu só queria me autocriticar pra não parecer que eu sou um escroto que só fica criticando os outros. Ah, e tem títulos bons também nos livros que são guias pra você escrever. Por exemplo, olha, caraca, eu tenho até medo que quando eu olho o número de views que isso tem, velho, eu fico até nervoso de alguém me apedrejar. Como escrever um livro de fantasia? É mais óbvio, cara, do que isso, gente, é impossível. A gente já falou do campeão aqui de visualizações, 15 milhões aqui, puta profissional. Depois disso a gente pode falar qualquer um. Ah, mano, vamos falar de título bom agora, né, velho? Pra não ficar só falando de coisa ruim. Vamos dar uns exemplos de título bom. Próximo tópico é: odeio o editor de texto do Wattpad, que tem poucas opções gráficas e possibilidades em diagramação. Ah, então, esse aí fui eu que coloquei, porque eu acho maneiro a experiência de levar a literatura como algo meio gráfico, entendeu? Como algo visual. E o Wattpad, ele só dá pra você mexer nas letras, ainda é bem limitado. Por exemplo, você não muda a fonte, você só pode alinhar pra lá, por exemplo, na esquerda, na direita, ou o alinhamento normal, também não é justificado. Eu não sei se dá pra fazer, não sei se você sabe se dá pra colocar imagem no meio do texto. Dá pra fazer isso? Imagem dá sim. Imagem, meio do vídeo texto. Do YouTube. Então, o vídeo isso. Eu já tinha visto que fica lá em cima, mas eu queria, tipo, por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem entre imagem um parágrafo no meio e... do texto dá. Caraca, eu não sabia, já ia reclamar disso. Que legal, minha próxima história vai ter imagem no meio do texto, que eu acabei de descobrir, eu não sabia. O que eu sinto falta mesmo A fonte. Outras fontes. Seria interessante, por exemplo, você colocar num livro de fantasia um personagem que tá falando em outro idioma, você mudar a fonte, né, pra contextualizar. Eu acho que é uma jogada boa de diagramação. Não, até mesmo por questão de sei lá, de... Estilo da história, né? Gosto, estilo da história. Uma série de questões, né? Tipo, eu gosto de escrever com o Times New Roman. Eu também. Eu que me incomodo, né, com isso. Então, eu acho bem limitado, velho. Eu acho muito estranho. Ah, tem outra parada que eu acho ruim. Eu não sei, na verdade, se isso é ruim ou se isso é bom. Mas entre cada parágrafo, ele dá, tipo, espaço de uma linha entre os parágrafos. Eu acho isso muito estranho quando eu tô lendo. Eu prefiro quando fica tudo junto, porque na minha cabeça é como se aquilo estivesse separando as cenas. É bem estranho. Não, eu gosto. Você gosta? Eu acho, não sei. Acho que eu gosto porque não fica aquele texto, sei lá, parece que compresso. Fica mais organizado, parece que não fica tudo tumultuado. Eu não sei, eu acho que eu gosto do caos, eu gosto de ver tudo juntinho, assim. Tem um livro de uma editora que eu não vou citar nome, de uma escritora que eu não vou citar nome, mas... são bons, a editora é boa e o livro também, não vou citar, sei lá, porque eu não quero falar. Mas que o livro, eles fizeram um livro sem aquele espaço, eles comprimiram bem o texto pro livro ficar menor, porque é uma editora pequena, uhum. E colocaram sem o espaço ali na frente, tipo, antes de cada parágrafo dá aquele tab, uhum. Entendeu? Eles fizeram um livro uhum. assim, e aí o pessoal meio que reclamou por causa disso. Eu não sei, O espaçamento entre linhas era menor também. Então, exatamente isso, era bem menor, e tem gente que se incomoda com isso, eu não me incomodo, velho. Tipo, quando você vai ler livro maior, né, tipo o George Martin da vida, eles fazem um espaçamento menor, a fonte menor, esse tipo de coisa, né, pra diminuir o tamanho do livro, o preço do livro. Próximo tópico é: odeio quando digitalizam livros lançados por editores e colocam gratuitamente na plataforma. Meu Deus, eu não sei porque é que as pessoas fazem isso, inclusive, quando a gente tava aqui olhando o Wattpad antes de começar o episódio, o Guilherme aqui me disse: entra aí nos clássicos. Aí eu disse: pô, vou entrar no clássico, né? Então, deixa eu te dizer, autores do Wattpad não escrevem clássicos, eles postam clássicos. Aí a gente tem aqui Orgulho e Preconceito, O Morro dos Ventos Uivantes, A Princesa e a Ervilha, Os Miseráveis. Eu nem sabia que A Princesa e a Ervilha era um clássico. A Igreja do Diabo. Então, a galera fica postando várias paradas. Eu acho que eu não achei nada autoral aqui, velho. Talvez tenha alguma coisa que eu não conheço. Talvez tenha alguma coisa que eu não conheço. Mas a maioria é isso. A galera posta, não é só nos clássicos, não. Por exemplo, hoje quando eu tava olhando, achei um perfil que tem todos os livros de Percy Jackson publicado. Sinto drama. Vai piorar. Achei também já Divergente. Eu já tem achei tudo, livro tem de... Crônicas de Gelo e Fogo. Cara, pra você ter uma ideia... que é uma coisa que é tanto ruim para os autores do Wattpad quanto para os ruim para os autores em geral que são do Brasil. A galera pega livro de autor brasileiro e fica postando no Wattpad, entendeu? Por exemplo, o Eduardo Spohr lança um livro novo, a galera vai lá e digitaliza o livro e coloca no Wattpad. Tipo, eu não sei se a galera entende o que isso proporciona, mas isso é ruim pra gente que escreve coisa original dentro, porque se o cara tiver que optar entre um best-seller internacional, como por exemplo A Batalha do Apocalipse, e o seu livro, ele vai ler A Batalha do Apocalipse, cara. Então isso é ruim pra você, é ruim pros autores brasileiros que não vão ganhar o dinheiro deles, não vão ganhar o royalty, porque você tá postando de graça, todo mundo vai preferir ler de graça e não vai comprar livro de autor brasileiro. Consequentemente, as editoras vão parar de publicar autores brasileiros, vão diminuir o número de brasileiros, e sua chance, você que tá escrevendo, sua chance de ser publicado vai ser menor, porque o mercado de nacionais vai diminuir, então... Já é pequeno, cara, vai e posta, isso só piora, velho, não faz isso não. Inclusive, eu vou dar uma dica que é meio fora de contexto, mas vale aqui. Se você tiver que escolher entre comprar um livro brasileiro e um livro internacional, compre um livro brasileiro e pirateie o internacional, porque se o internacional veio pro Brasil, é porque o autor já ganhou muito dinheiro, mas o autor brasileiro não ganha tanto dinheiro. Olha o Matheus dando dicas aí de... mano. Dicas ilegais, hein? Pirateie internacional. É porque a verdade é que todo mundo pirateia livro, filme, tudo. Velho, mas é tipo, pirateia George Martin, velho, ele não precisa, tem série na HBO, tem livro, o livro é publicado em não sei quantas línguas, mas pô, tem lá, sei lá, o Eric Novello, Eduardo Spohr, que são autores até grandes, mas, sei lá, vamos supor que eu publique um livro amanhã. Pô, você vai me piratear, velho. Eu publiquei o livro agora, o primeiro livro, você vai me piratear. Compre o meu livro, velho. Compre o meu livro na Amazon. Você pode me piratear. Eu deixo. Eu não sei, velho. Eu já tô deixando um monte de coisa gratuita aqui no Wattpad, velho. Lê no Wattpad que eu tô colocando gratuito, mas não pirateia meu livro, não, velho. Pois é, pirateia só o meu que ainda tá de graça. Depois que eu começar a lançar. Pronto. Os que estão de graça aqui no Wattpad, você pode pegar e montar PDF, colocar pronto, no boa, seu site. Excelente. Tá de graça mesmo. Isso. Mas os que estão à venda na Amazon, os que estão pela editora pequena e tal, não pirateia, não, velho. Compra lá, velho. Custa nada. Custa alguma coisinha, mas... custa, mas, porra... Leiam mais autores brasileiros. É um exercício que eu tenho. E não pirateiem. E não fiquem digitalizando livro internacional aqui, pelo amor de Deus. Quase chegando no final do nosso tópico. O próximo tópico é... Odeio quem acha que a sua obra é a melhor de todas. O dito novo best-seller. Então, agora, gente, eu vou ter que fazer um disclaimer aqui. Eu não posso falar alto, porque minha mãe pediu pra me fazer silêncio. Mas eu tenho vontade de gritar pra esses caras que acham que estão escrevendo um livro e postando no Wattpad e acham que são os maiores gênios do mundo da escrita criativa, velho. Os caras são arrogantes, velho. Eu já vi uns bichos que você comenta lá. Tem um erro de português em tal linha, tal lugar. Assim, eu vou contextualizar. Eu tive outro perfil no Wattpad antes desse perfil de agora, entendeu? E era um perfil que eu usava mais pra ler. E aí, teve uma vez aí que eu fui comentar em um livro famoso aí. Eu nem me lembro que livro era mais. Mas eu comentei, era um livro famoso que eu tava lendo. Aí eu coloquei... Não era... Não era puta profissional. Não era puta profissional, não. Eu não leio esse tipo de coisa, mas... Eu fui comentar no livro em tal linha, de tal parágrafo, tem... tal erro de português. Aí eu comentei lá aberto, eu não mandei mensagem direto pro cara. Talvez se eu tivesse mandado, isso não tivesse acontecido. Agora, quando eu vejo um erro de português, eu mando mensagem no privado. Mas eu comentei lá que tinha um erro. E, tipo, eu não comentei pra destruir o cara, eu comentei pro cara mudar, pra não ficar com erro de português lá. E aí o cara foi comentar embaixo, sei lá, tipo... quem é você pra falar qualquer coisa? Você escreve? Quantas histórias você já escreveu? Tá ligado? Esse tipo de coisa, o cara se achando fodão. Já publicou tal, algo? Achando que escreve. Eu publico algo de graça e tal. Se eu estivesse vendendo, talvez eu até ficasse contido. Mas de graça, pô, de graça eu também posso publicar. Inclusive, eu tô publicando agora e Tipo, se você achar um erro de português nas minhas histórias, pode comentar, velho. Tem que ser humilde e corrigir. Acho que ele poderia ter corrigido o erro e depois excluído seu comentário. Tipo, foi só uma dica. Então, pra mim não ia fazer diferença, porque eu tava avisando justamente pra consertar. Inclusive, isso aconteceu em uma história que eu tô lendo agora. Eu mandei no privado do Facebook da pessoa, mas é de boa. Tipo, quando o cara é maduro, ele sabe lidar com isso. Você diz, ah, tem erro aqui, aqui e aqui. O cara vai lá, olha, ah, se isso é erro, beleza, o cara muda e ainda agradece, né? Porque você tá ajudando o cara, velho. Se ele, pô, pegar um livro com erro de português é tão ruim, velho. Tão ruim. Tão desanimador. E ainda quando, velho, e ainda quando você vai ajudar o cara, vai dizer pra corrigir, o cara ainda é ignorante com você, velho. Ah, pô, mano. Isso me desanima. Sabe o que eu lembrei agora? Lembra daquele, né, uma pessoa que me mandou mensagem que eu te falei do no WhatsApp, do novo best-seller lá? Ah! Só faço parte de um grupo onde a pessoa também está, do Wattpad, divulgação. E de repente chegou uma mensagem no privado. É, simplesmente, a mensagem era mais ou menos assim. Lê a minha história. Ela é o maior sucesso do Wattpad, não sei o que, não sei o que. Precisa de sua ajuda, não sei o quê. Porra, mano, você tá falando que tua história é o maior sucesso, não precisa da minha ajuda. O cara se auto-enaltece, né, velho? Tipo, quando eu vou fazer divulgação de alguma história minha, eu não faço essas paradas, é a melhor história de fantasia, blá, blá, blá. Eu prefiro, isso é uma dica, coloque um trecho da história que você acha que você escreveu bem, mas não faz essas paradas de ficar se auto-enaltecendo, não. Porque, tipo, tudo bem se você for um gênio realmente impressionar todo mundo, mas vai que você escreve mal. Como, então, gênios são difíceis de encontrar, né? Mas vai que você é tipo esse cara que provavelmente não escreve tão bem. Porque se o cara parte do pressuposto que ele escreve bem, ele não escreve tão bem. Porque quem escreve bem se cobra muito e nunca vai achar que é suficiente. Então provavelmente esse cara não escrevia bem. Se você é o cara que faz esse tipo de coisa também, então vai estudar um pouco mais de escrita e vai revisar suas histórias, que provavelmente você não escreve tão bem, e pare de se auto-enaltecer. Elogios que você faz a você mesmo não valem de nada. Esperem as outras pessoas fazerem elogios. E seja humilde quando a pessoa fizer uma crítica também. Fica a dica. Pronto, estamos desabafando aqui. Ai, acho que Deus, a gente... É porque os caras, quando os caras começam a escrever, eles são muito escrotos, eles se acham. Eu também me achava quando eu comecei a escrever, velho. Uma vez eu mandei uma história, caraca, isso é... eu acho que eu já contei essa história. Eu mandei a primeira história que eu escrevi, eu mandei pra uma editora, velho. Qual é a noção que uma pessoa tem pra fazer isso, velho? É tão ruim, velho. Tão ruim. Inclusive, você perguntou se eu tinha essa história, eu disse que tinha apagado. Então, eu achei ela, sabe por quê? Eu mandei ela pro perfil, eu adicionei o Leonel Caldela, aquele escritor que eu comentei em algum momento nesse episódio ou antes. E, então, eu adicionei ele no Facebook, ele me aceitou e eu fui inconveniente, mandei várias histórias pra ele. E mandou essa. mandei essa e agora eu descobri que eu posso baixar quando eu quiser, que tá lá. E eu, obviamente, eu nunca vou baixar. Pergunta se ele leu. Nunca vou mostrar pra ninguém. Pergunta se ele leu. Não, tá louco, velho? O cara pergunta. Nunca me respondeu, velho. Ele nem visualizou a mensagem. Eu tenho vergonha. Eu não sou cara dura que nem você, não, velho. Não, fala que você agora trabalha no programa e quer saber, tipo, momentos bizarros dos apresentadores. Eu tive uma ideia. Eu vou convidar ele pra gravar com a gente um recadinho pra ele mesmo contar se ele leu. Pronto, tá aí. Fechou. Você sabe que eu não vou fazer isso, né? Ah, eu vou, então. Eu vou atrás dele e vou falar. Foi você que mudou, tá aqui. Não faça isso não, velho. Caraca, vai que ele lê e acha uma merda, velho. Ah, pelo menos ele vai fazer um programa, meu Deus, né? Vai fazer um programa falando mal de mim mesmo, né? Aí, em vez de eu ficar me enaltecendo que nem os caras, vamos gravar um programa a gente falando mal da gente. Olha aí, ideia de pauta que surgiu agora. Então vamos logo pro último tópico, que é o mais esperado de todos, que vai englobar vários outros tópicos. Bom, o próximo e último tópico do programa de hoje é... Eu que escolhi, tá? Que bom que você assumiu, velho. Porque foi legal. Odeio as fanfics do Dr. Dostoiévski. Pra quem não quem entendeu... Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vamos acabar por aqui. Quem não entendeu o que é uma fanfic do Dostoiévski, vou dar uma pequena degustação. Aqui eu tô com o Wattpad aberto e vou falar algumas coisas aqui relacionadas a essas fanfics. Daqui a primeira. O idiota do meu novo vizinho. Ah, meu Deus, velho. Tem mais, tem mais. Vá, continue, continue. O idiota continue. Do meu melhor amigo. Eu achei aqui, o idiota do meu crush. Idiota... E elas nunca passam disso. É sempre o idiota do meu alguma coisa, o idiota coisa, do né? Então não, nem é, não é nem tão referência a Dostoiévski, é mais referência ao idiota... O primeiro que escreveu o idiota do meu, ganhou isso aí. O idiota do meu novo vizinho. O idiota do meu novo colega, o idiota da faculdade. Meu Deus, ah, peraí, vou jogar caraca, aqui. Caraca, tem idiota de tudo. E... Vou jogar idiota aqui, bora ver. Eu jogo... Então, foi isso que eu fiz. Ah, você jogou por três idiota? Não, eu só... Eu só abri a ficções adolescente. Apareceu logo um monte. Idiota do meu primo, o meu idiota, é ele, o meu idiota. O idiota do meu amor, o idiota mais que idiota, eu amo, o idiota do... O idiota da faculdade. Nossa, é tanto idiota, o, cara. O que, é, realmente, é muito idiota no Shotpad. Esses livros dessas galera, dessa galera que... Que escreve o idiota do meu, eles são muito autobiográficos, né? O idiota que eu amo. É, o idiota do meu novo vizinho é a sensação. Ai, nossa, velho. O que mais tem é idiota. O que mais tem que é o idiota. Você acha que o seu vizinho é idiota? Vizinho. Tem idiota do meu vizinho, de vários autores diferentes, e tem idiota do meu vizinho. Eu acho, velho. Foi sincero, então, esse título. Que eu tenho uns vizinhos meus aqui que eu espero que eles não escutem, mas. Caraca, tem uns idiota vizinhos que são idiota primo, pra caramba, idiota do meu melhor mano. Amigo. Aquele vizinho idiota. Tem um idiota do meu inimigo. Velho, sabe quantos idiotas do meu vizinho eu já achei? Eu contei aqui, eu já achei 10 idiotas do meu vizinho. É o idiota pesquisa do meu idiota vizinho, do meu vizinho pra você ver. Idiota. Do meu. Idiota do meu vizinho, vizinho, idiota do meu melhor amigo. É, idiota que idiota. Olha essa é boa. Ah não, essa é boa. Olha. O idiota de quem escreveu o idiota do meu melhor amigo. Sério. Sério isso? Olha, é um bom. Manda é um o link disso aí pra mim, eu vou ler. Parabéns isso pra você. Vou ler aqui o seu nome. No... Lucas Andrade. Você foi realmente criativo. É. Espero que você leia, a gente vai mandar uma mensagem, no Wattpad pra você ouvir esse programa. O idiota de quem escreveu, essa ganhou, cara. Essa ganhou. Esse cara vai ganhar meu... Me mande o link aí no Skype, adorei, que eu vou compartilhar ela. Eu vou compartilhar essa história no meu Facebook. Esse foi criativo, hein? Esse pegou uma coisa que... Pegou uma coisa escrota e fez uma coisa boa, velho. É tipo escrever o crepúsculo do meu crepúsculo, não, sei lá, para. Velho. É, foi bem ruim a minha. Ou o senhor do seu anel. O senhor do seu anel, entendeu? Não dá pra falar do mesmo. Só... Olha aqui. Você é louco, olha isso. Vou tentar, acho que é assim. Marcis Creed é uma moça solitária sem objetivos na vida. Depois de levar seu quinto fora na mesma semana, Marcy. Eu vou mutar meu microfone. Resolve escrever um livro idealizando o homem de seus sonhos. Olha, ela resolveu escrever um livro idealizando o homem de seus sonhos. É um livro metalinguístico, velho. Esse cara é um gênio, velho. Eu vou seguir ele agora, velho. Por isso colocou o título como idiota do meu. Mas ela não estava preparada para as zoeiras que iam fazer com ela no iPad, cara. Eu vou adicionar aqui na lista. Eu botei seguindo e agora eu. Velho, eu vou ler o Lucas. Aqui, pai, eu vou ler o Lucas agora, Lucas Andrade, gente. Tô fazendo a propaganda aqui. Vou ler o Lucas. O perfil dele é detetive. Se ele teve criatividade pra fazer isso, velho. Detetive, eu vou seguir o cara. Eu tô seguindo já. E ele tem outras histórias aqui que são sérias, gente. Ele não é só um cara zoeiro, não. Ele só tava fazendo uma crítica, que inclusive é muito boa. Eu também faria se eu tivesse a criatividade dele. Muito boa, velho. Muito boa esse livro dele. Paguei pau agora, hein? Adoramos, vou mandar mensagem pra ele, velho. Cara, vou mandar mensagem pra ele, vou pedir pra ele ouvir esse programa. E eu vi a gente comentando o quanto ele foi criativo, velho. É um livro de 500 e 93 leituras. Inclusive. Quantos capítulos tem? 88 votos. 6? É. A gente vai deixar link no post. Para todos os efeitos. Nossa, e tem muito capítulo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. Porque ela vai ser muito Nossa, zoada, Massist Grade. Eu vou ler esse livro. Começa pelo nome. E são capítulos curtinhos, gente. Eu tô passando os capítulos aqui só pra ver. Dá pra você ler só pela zoeira aí, hein? Você lê e depois você comenta o que achou aí embaixo. Eu acho que a gente deveria chamar o Lucas pra gravar alguma coisa com a gente. Pra ele falar com o que, é que você acha? Eu não sei, cara. Eu não sei. Gravar um recadinho, alguma coisa com a gente, velho. Vamos pensar foi nisso muito aí. Idiota isso. Tá vendo? Tá faço idiota coisas a gente criativas. Falar sobre isso. Foi bom, velho. Bom te deixar por último, né, a referência do Dostoiévski. O idiota. É, idiota. Foi ótimo. Você não explicou ainda que a referência, porque Dostoiévski tem um livro chamado O Idiota. Eu não sei se todo nunca mundo li, sabe. Nunca li, mas... Enfim. Ah, então, pra fazer a referência. Eu nunca li, mas é um livro famoso. É um clássico, né? Eu também nunca li. Eu nunca vou ler, provavelmente. Pra nunca dizer que eu não li nada de Dostoiévski, eu li um quadrinho que foi uma adaptação de Crime e Castigo. Então eu tenho propriedade pra falar, gente, porque eu já li um quadrinho inspirado na história dele. Ai, olha, velho, você chegou a ler a descrição do Lucas aqui? Eu vou ler. Não aceitarei pedidos de leitura. Pessoas que fizerem vão ser ignoradas. Me poupem, se poupem, acho que eu vou fazer nos poupem. Pedido de leitura pra ele. Também não vou fazer mais capas. Sorry. Esse cara é um gênio, velho. E ele só entrou no Wattpad em julho do ano eu passado. Sou mais novo, velho. Ainda. Ele ainda é novo, hein? Olha isso, O idiota do meu vídeo. Não, eu não sou tão 3, novo, acho que 3? Eu entrei um pouco antes. Tá virando sério? Nossa, velho. Cara, é muito meu idiota. Deus, como é que tem quer isso? Quer dizer, é muito lindo com o título idiota. Com a palavra idiota no título. E provavelmente são todos idiotas e não são criativos. Eu não queria falar mal de ninguém, mas já falando, provavelmente você que escreveu um livro que tem isso. Vou colocar o meu livro como O Idiota, gente, que Sorriu para a Morte. Porra, meu. Sorrindo para o idiota. Vai dar muito acesso, hein? Que o que mais tem é gente querendo ler isso. Eu vou mudar o nome do meu. As Crônicas do Homem Sem Fé vai ser As Crônicas do Homem Idiota. Ai, cara. Olha, livro do Eduardo Espor. A Batalha dos nada... Idiotas. Ah, como eu era antes do idiota. Ai, caramba. Ai, minha vez. Espera aí, deixa eu pensar. Tem mil possibilidades, velho. No final a gente tá descobrindo que o idiota é uma parada muito criativa pra fazer zoeira, né? Pra fazer zoeira, é. Eu tenho uma história chamada A Tua Loucura. Não, vou mudar idiota. Ela e vai ser A Tua Idiotice. O teu idiota. Isso parece nome de história erótica. É, porque na verdade velho, a maioria desses livros novamente se remetem a coisas hot. É porque quando eles... Quando tem idiota é hot. Fazem referência do idiota, porque aquele idiota, ou ele idiota, ou ela tá apaixonada por ele. É uma coisa clichêzinha. Assim, então, a verdade é todo mundo só transa com pessoas idiotas. Hashtag somos todos idiotas. Meu Deus. Cara. Ah, imagina o livro do AJ com o nome dos idiotas. Tomara que o AJ não ouça isso pra ele não ficar bolado, mas Asas Pingentes e Idiotas. Acho que... Porque Asas Pingentes e Imortais. Aí poderia acho ser... Acho que a referência que eu vou fazer aqui é boa. Asas agora, Pingentes e Idiotas, seria bom. O livro do... É um livro sério. É um livro de negócios, não é um livro de... A literatura de negócios. Flávio Augusto, que tem o livro Geração de Valor, com o livro agora Geração de Idiota. Tá, diga aí. É pra resumir. Esse quem vai escrever sou eu, hein? Então, eu vou escrever esse livro. Boa ideia, eu vou guardar o título aqui. Geração Idiota. Aí eu vou escrever um livro comentando todas as histórias que tem o título Idiota. Que tem idiota no título. Bom, só falar um pouquinho aqui sobre uma coisa que a gente gosta, mas não gosta, que são fanfics. Também tem isso, fanfics. Tá, velho, vamos lá. Depende. Você gosta de fanfic de verdade? Se for pois é, eu não gosto, mas aí se tu for levar, tipo, como aqui eu tava pensando ainda há pouco. Vamos falar sobre Rogue One. Rogue One é uma fanfic, praticamente. Tá. Mas é algo... Na verdade, eles pegaram... É uma fanfic Não é tão fanfic porque já existia a história e eles só pegaram e transformaram em visual, né? Tinha a história escrita. Na verdade, o nome... É. O nome dessa parada é spin-off, né? Eu já vi o pessoal falando esse título bonito. Então, fanfic realmente... Eu vou dizer pra vocês, a única fanfic que presta no Wattpad é O Hino, de Ivan Mizanzuki. Podem ler, é muito bom. É meio de comédia. É uma fanfic do Justin Bieber, né? Isso é fanfic? Tem 15 milhões de visualizações. É a melhor fanfic que existe. Ah, você me falou. Caraca, velho. Eu vou abrir isso de novo, porque eu não... Não tem como. Porque que a gente tá tem falando muita de visualização. Tem 15 milhões de visualizações, hein, velho? Escutado por esse povo aí. É, só se você for escutado, pode falar mal da gente aí nos comentários. É bom que traz mais público pra gente. É, pode falar assim, olha o que compartilha na sua rede social. Compartilha na sua rede social o programa. O que esses idiotas estão falando? É, olha que esses merda, que esses idiotas. Cara, tem muita. Tem fanfic de tudo aqui, fanfic de Star Wars. O nome desse programa deveria ser. Então, vamos mudar o. Vamos mudar o nome do episódio. O nome do episódio deveria ser Top 10 Coisas Que. Coisas que os idiotas odeiam no Wattpad. É, pode ser, sei lá. Tem que ter idiota agora no título, porque o assunto idiota ficou muito bom no final. Sim, porque assim, tem fanfic que é uma fanfic escrota e tem fanfic que é uma fanfic bem contada. Acho que, apesar de eu não gostar, tem fanfic que fica boa. Não. Eu acho, né? Eu acho. Tem, por exemplo, tem fanfic de Harry Potter que é muito boa, velho. Se você entrar, se você entrar naquele site Pottermore, você acha alto. Mas, inclusive, tem escritor que hoje em dia é escritor publicado que começou escrevendo fanfic de Star Wars. Ou de Star Wars. De Harry Potter, por exemplo. Aquela escritora Carolina Munhoz, ela escrevia fanfic de Harry Potter. Tem uma escritora também que é publicada independente, que eu vi em algum cabuloso cast, que ela também começou a escrever, porque escrevia fanfic. Então, é uma boa forma de você começar, velho. Mas não fique preso só a fanfic, escreva coisas originais também. Um programa pra falar sobre as coisas boas e coisas ruins sobre a fanfic, né? Mas eu acho que a fanfic boa, ela é retirada daquelas partes. Daquelas partes que não foram. Daquelas lacunas, né? Que não foram preenchidas da história, onde você pode recriar alguma coisa em cima daquilo. Agora, simplesmente pegar a história e fazer uma distorção muito escrota, ou se colocar, né, dentro da história como um dito personagem principal, é uma bosta. Você foi no ponto que eu tava imaginando aqui. A fanfic serve exatamente pra isso, pra os fãs imaginarem além da obra, entendeu? É uma ficção de fãs, aquilo é de fã pra fã. Milhões de coisas que você exatamente, pode imaginar. Velho. Vamos supor, olha aí, a casa Stark, só pra fazer a propaganda aqui. Conte a história da casa Stark antes dos cinco reinos e tal. É uma fanfic que pode ser interessante. Não, pô, ia ser uma... pode ser interessante. Conte a história de Carlos Guilherme e Matheus Salfi antes do Wattcast. Pode ser. Então pode ser uma fanfic interessante, nunca se sabe. Olha aí, a gente deveria fazer um concurso de fanfic agora, né? Concurso de fanfic valendo participar do programa de fanfic. velho, eu acho maneiro essa parada de fazer concurso. Que eu sempre quis participar de concurso, mas eu nunca participava. Porque eu nunca tinha algo pronto. Quando eu vi o concurso, aí faltava 2 dias pra o concurso acabar e eu não conseguia escrever nada em 2 dias. Aí eu nunca participei de um concurso. Bom, acho que a gente não precisa falar mais de fanfic, a gente deixa para um próximo episódio aí do programa. Então escrevam suas fanfics. Talvez a gente faça um campeonato de fanfic. Bom, a gente vai se despedindo por aqui. Eu sou o CG Sampaio, como todos vocês já sabem. E a revoar, queridos. Eu sou o Matheus Salfi. A revoar. Apoia a gente no Patreon e no Padrim. Falou. Beijos e queijos. Até a próxima.